livremente toda luta terá fim. E este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar. Ninguém poderá tocar.